2. Um mago de Gualela. O forte Tucelano ficava na orla ao leste do Rio Negro, cujas correntes lavavam os pés da paliçada. Esta era feita de cepos, assim como todos os edifícios lá dentro, incluindo o mirante, para dignificar-lhe o nome, no qual ficavam os alojamentos do governador com vista para a paliçada e o Rio Sombrio. Além do rio, existia uma enorme floresta com uma selva bastante densa próxima às margens porosas. Os homens andavam pelas rampas ao longo do parapeito dia e noite observando a densa parede verdejante. Poucas vezes uma figura ameaçadora aparecia, mas as sentinelas sabiam que elas próprias também eram vigiadas feroz e vorazmente com a impiedade do ódio antigo. A floresta além do rio podia parecer desolada e carente de vida ao olhar do ignorante, porém a vida fervilhava ali não apenas de pássaros, bestas e répteis, mas também de homens, o mais perigoso de todos os predadores. Ali no forte a civilização acabava. Ele era o último posto do mundo civilizado. Representava o impulso mais ocidental das raças iburianas dominantes. Além do rio, o primitivo ainda reinava em florestas sombrias, cabanas feitas de sapé nas quais os crânios sorridentes de homens eram pendurados, e recintos com paredes de lama onde fogueiras brilhavam e tambores ressoavam, e lanças eram estímulos nas mãos de homens escuros e silenciosos, com cabelos negros emaranhados e olhos de serpente. Olhos que, com frequência, brilhavam nos arbustos de frente para o forte do outro lado do rio. Outrora, homens de pele morena haviam construído suas cabanas onde o forte estava. Sim, e estas tinham subido até onde agora estavam os campos e cabanas dos colonos louros, muito além do Velitrium, aquela cidade da fronteira crua e turbulenta nas margens do Rio do Trovão, até as daquele outro rio que delimita as marchas bossonianas. Mercadores vinham, assim como sacerdotes de Mitra que andavam com os pés descalços e mãos vazias. A maioria deles morria de forma horrenda, mas em seguida vieram os soldados, homens com machados em riste e mulheres e crianças em vagões puxados por bois. De volta ao Rio do Trovão e mais ainda além do Rio Negro, os aborígenes foram empurrados por meio de matança e massacre. Mas o povo de pele negra não se esqueceu de que certa vez Conajohara lhes pertenceu. O guarda dentro do portão leste berrou um desafio. Através de uma abertura em forma de barra, as luzes de tochas tremulavam e cintilavam no capacete de aço e nos olhos suspeitos logo abaixo dele. — Abre o portão! — rosnou Conan. — Você vê que sou eu, não vê? A disciplina militar o deixava num estado irritadiço. O portão abriu-se para dentro e Conan e seu companheiro passaram através dele. Baltus notou que o portão era flanqueado por uma torre de cada lado cujos topos erguiam-se acima da paliçada. Ele viu espaços para flechas. O guarda grunhiu ao ver o fardo trazido entre os homens. Suas lanças altercaram umas contra as outras quando eles deram impulso para fechar o portão. Queixo sobre o ombro, Conan perguntou de mau humor. — Nunca vi um corpo sem cabeça antes? Os rostos dos soldados estavam pálidos na luz das tochas. — É Tibérias! — proferiu um deles de repente. — Reconheço essa túnica de pele. Valérios aqui me deve 5 lunas. Eu disse a ele que Tibérias tinha ouvido o grito do velhaco quando cavalgou pelo portão em sua mula com seu olhar vítreo. Apostei que ele voltaria sem a cabeça. Conan grunhiu de um jeito enigmático, fez sinal para Baltus colocar a maca no chão e em seguida foi aos aposentos do governador com o aquiloniano nos seus calcanhares. O jovem despenteado olhava ao redor com avidez e curiosidade. Reparava as filas de cabanas ao longo das muralhas, os estábulos, as pequenas barracas de mercadores, a fortificação imponente e outros prédios, com o pátio quadrado no centro onde os soldados treinavam e agora labaredas dançavam e homens de folga descansavam. Estes agora se apressavam em juntar-se à mórbida multidão que se reunia em torno da maca no portão. As figuras esguias dos lanceiros aquilonianos e desbravadores da floresta se misturavam com as formas baixas e troncudas dos arqueiros bossonianos. Conan não se surpreendeu de o governador em pessoa recebê-los. A sociedade autocrática com suas rígidas leis de castas ficava muitas marchas ao leste. Valanus ainda era um homem jovem, bem vestido, com um semblante cinzelado esculpido em um molde sóbrio devido ao trabalho e à responsabilidade. — Você deixou o forte antes do nascer do sol, me disseram — falou para Conan. Comecei a temer, afinal, que os Pictos o tivessem apanhado. Quando eles defumarem minha cabeça, o rio inteiro saberá, grunhiu Conan. E as mulheres Pictas serão ouvidas velando seus mortos até Velitrium. Empreendi uma missão solitária. Não conseguia dormir. Ficava escutando tambores falando do outro lado do rio. Eles falam todas as noites, lembrou-se o governador, seus olhos finos enegrecendo enquanto olhava atentamente para Conan. Ele aprendera a estupidez que era desmerecer os instintos de homens selvagens. A noite passada foi diferente, afirmou Conan. Tem sido assim desde o retorno de Zogar Saga através do rio. Nós deveríamos lhe ter dado presentes e o enviado para casa ou então o enforcado, suspirou o governador. Você avisou, mas... Mas é difícil para vocês e Borianos aprenderem o modo de ser das fronteiras, disse Conan. Bem, não adianta reclamar agora, mas não haverá paz na fronteira enquanto Zogar viver e se lembrar da cela na qual suou. Eu estava seguindo um guerreiro disposto a colocar mais alguns entalhes em seu arco. Depois de abrir sua cabeça, encontrei este garoto chamado Baltus que veio de Tauran para ajudar a assegurar a fronteira. O olhar de Valanus aprovou a estrutura forte e as feições francas do jovem. É um prazer recebê-lo, jovem senhor. Gostaria que mais gente do seu povo viesse. Precisamos de homens habituados à vida na floresta. Muitos de nossos soldados e alguns dos colonos vêm das províncias do leste e nada sabem sobre as matas ou mesmo sobre a vida de agricultor. Não há muitos desse tipo deste lado de Velitrium, disse Conan. Contudo, aquela cidade está cheia deles. Mas escute, Valanus, encontramos Tibérias morto na trilha. E em poucas palavras relatou o sombrio ocorrido. Valanus empalideceu. Não sabia que ele tinha deixado forte. Devia estar louco. Estava sim, respondeu Conan. Como os outros quatro, todos, quando sua hora chegou, ficaram malucos e correram para as matas de encontro à morte, como uma lebre que vai para dentro da goela de um píton. Algo chamou por eles das profundezas da floresta. Algo que os homens chamam de velhaco na falta de nome melhor, mas apenas os amaldiçoados conseguiam escutar. Zogar Sag criou uma mágica que a civilização aquiloniana não consegue superar. Valanus não respondeu àquela insinuação e limpou a testa com a mão trêmula. Os soldados sabem disso? Nós deixamos seu corpo no portão leste. Você deveria ter ocultado o fato, escondido o cadáver em algum lugar na floresta. Os soldados já estão bastante nervosos. Eles o encontrariam algum dia. Se eu tivesse escondido o corpo, ele teria sido devolvido ao forte como foi o cadáver de Soractus, amarrado do lado de fora do portão para ser encontrado pela manhã. Valanus estremeceu. Voltando-se, caminhou até uma janela e observou em silêncio para além do rio, negro e reluzente sob o brilho das estrelas. Atrás, a selva se levantava como uma muralha sinistra. O rugido distante de uma pantera rompeu a quietude. A noite avançava, borrando os sons dos soldados fora da torre, escurecendo as fogueiras. Um vento sussurrou por entre os ramos opacos, ondulando a água escura. Em suas asas veio um pulso grave e ritmado, tenebroso como os passos de um leopardo. No final das contas, o que nós sabemos, o que qualquer um sabe sobre as coisas que a selva pode esconder? Disse Valanus como se estivesse expressando seus pensamentos em voz alta. Temos rumores obscuros sobre grandes pântanos e rios e uma floresta que se alonga continuamente sobre infinitas planícies e colinas para culminar, enfim, nas margens do oceano a oeste. Mas que coisas estão entre este rio e o oceano, nós sequer ousamos adivinhar. Nenhum homem branco jamais mergulhou fundo na densidade e retornou vivo para nos contar o que encontrou. Somos sábios em nosso conhecimento civilizado, mas esse conhecimento chega só até certo ponto da orla ocidental daquele antigo rio. Quem sabe que formas terrenas ou não podem espreitar além do turvo círculo de luz que nosso conhecimento moldou? Quem sabe quais deuses são adorados entre as sombras daquela floresta pagã ou que demônios rastejam para fora do lodo preto dos pântanos? Quem pode estar certo de que todos os habitantes daquele país negro são naturais? Zogar Sag, um sábio das cidades do leste, zombaria de suas magias primitivas como uma múmia de um faquir. Ainda assim, ele tem levado os homens à loucura e matou 5 dos nossos de uma forma que ninguém pode explicar. Pergunto-me se ele próprio é inteiramente humano. Se eu pudesse chegar a uma distância para atirar meu machado, encerraria a questão. Rosnou Conan, servindo-se do vinho do governador e empurrando um copo em direção a Baltos, que o apanhou hesitante e com um olhar incerto voltado para Valanus. O governador dirigiu-se a Conan e o encarou pensativo. Os soldados que não acreditam em fantasmas ou demônios, disse, estão quase em pânico. Você que acredita em fantasmas, espíritos, duendes e toda sorte de coisas estranhas, não parece temer qualquer uma delas? Não há nada no universo que o aço gelado não cortaria, respondeu Conan. Atirei meu machado no demônio e ele não se feriu, mas posso tê-lo errado no crepúsculo ou um galho defletido seu voo. Não me desvio do meu caminho procurando por demônios. No entanto, não sairia do meu caminho para deixar um passar. Valanus ergueu a cabeça e encontrou o olhar de Conan de frente. Conan, depende mais de você do que percebe. Você conhece a fraqueza desta província. Um calço pequeno empurrado para o deserto selvagem. Sabe que a vida de todos os povos a oeste das marchas depende deste forte. Se ele cair, machados vermelhos estarão fragmentando os portões de Velitrium antes de um cavaleiro conseguir cruzar as marchas. Sua Majestade ou seus conselheiros ignoraram meu pedido de mais tropas para guardarem a fronteira. Nada sabem sobre as condições aqui e têm aversão de gastar mais dinheiro nesta direção. O destino da fronteira depende dos homens que cá estão. Você sabe que a maior parte do exército que conquistou Conajohara já se retirou. Sabe que a força deixada é inadequada, sobretudo desde que o demônio Zogar Sag conseguiu envenenar nosso suprimento de água e 40 homens morreram em um dia. Muitos dos outros estão doentes ou foram picados por serpentes ou atacados por bestas selvagens que parecem vagar em números cada vez maiores nos arredores do forte. Os soldados acreditam no ensejo de Zogar de que ele poderia reunir todas as feras da floresta para acabar com seus inimigos. Tenho 300 lanceiros, 400 arqueiros bossonianos e talvez 50 homens que, como você, são habilidosos na selva. Eles valem 10 vezes mais que os soldados, mas são tão poucos. Francamente, Conan, minha situação está se tornando precária. Soldados falam em deserção, estão abatidos. Acreditam que Zogar Sag libertou demônios sobre nós. Temem a peste negra que ele usou para nos ameaçar, a terrível morte negra dos pântanos. Quando vejo um soldado doente, suo de temor de vê-lo enegrecer, tremer e morrer diante de meus olhos. Conan, se a peste for liberada sobre nós, os soldados irão todos desertar. A fronteira permanecerá desguarnecida e nada impedirá o movimento das hordas de pele negra aos portões de Velitrium, talvez até além. Se nós não pudermos manter o forte, como eles manterão a cidade? Conan, Zogar Sag tem de morrer se quisermos assegurar Conajohara. Você já penetrou no desconhecido mais fundo do que todos os homens do forte. Sabe onde Gualwella fica e conhece algo das trilhas da floresta ao longo do rio. Você levaria um grupo de homens esta noite e faria um esforço para matá-lo ou capturá-lo? Ah, sei que é loucura. Não há uma chance maior que mil de que qualquer um de vocês retorne com vida. Mas se não o apanharmos, será a morte para todos. Pode levar quantos homens quiser. 12 homens são melhores para um trabalho assim do que um regimento, respondeu Conan. 500 homens não conseguiriam abrir caminho até Gualwella e voltar, mas uma dúzia pode deslizar para dentro e sair. Deixe-me escolher meus homens. Não quero nenhum soldado. Deixe-me ir, exclamou ansiosamente Baltos. Cacei servos minha vida inteira em Tauran. Tudo bem, Baltos. Comeremos na tenda em que os caçadores se reúnem e escolherei meus homens. Sairemos em 1 hora, desceremos o rio em um bote até um ponto abaixo da vila e então penetraremos a mata. Se vivermos, devemos estar de volta ao raiar do dia.